sai hoje. Eu hoje sou feliz. E agora uma canção alegre. Agora uma canção alegre. Encanta a minha alma em lugar de tristeza. Há tanta alegria em meu coração. Em meu coração. E mudou toda a minha vida e hoje eu hoje sou feliz, feliz, sou feliz, muito feliz, feliz, eternamente. Vida e hoje eu hoje sou feliz. E agora uma canção alegre, agora uma canção alegre. Encanta a minha alma em lugar de tristeza. Há tanta alegria em meu coração. Em meu coração. Mudou toda a minha vida e hoje eu hoje sou feliz, feliz, sou feliz, muito feliz, feliz, eternamente.